do chão pra sacudir. Galera do Pilar, tira o pé do chão e vem dançar. Ei, vinha mexer no cinturinha. Eu vou te ensinar. Vem com licença. E os galeras vão mostrar. Jogue a mão pra cima e bate na palminha. Vem até embaixo. Dança agarradinho. Você pode escolher. Dança cumbia. Vem correndo a vender. Jogue a mão pra cima. É que é pra cima. Vida. Você tem que se divertir. Não pode vacilar. Você tem. Vinha mexer a cinturinha. Eu vou te ensinar. Reconhecer. E os garçons vão mostrar. Jogue a mão pra cima. Requebra bem embaixo. Jogue a mãozinha pra cima e bate na palma da mão. E lá, é show. Ei! Alô, você? Vem dançar. Na vida, você tem que se divertir. Não pode vacilar. Você tem. Vinha mexer na cinturinha. Eu vou te ensinar. Me conhecer. Os bacanas vão mostrar. Jogue a mão pra cima. Requebra até embaixo.